É para você recordar aquele tempo feliz que passou. Pela Rádio USP FM São Carlos, agora em cadeia com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade, para que você reative a sua memória com os maiores sucessos da era de ouro do rádio. Mas a pedida é música. Vamos atender a missiva que vem da cidade de Ibaté, vizinha localidade aqui de São Carlos. Ibaté também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos diz isso em sua cartinha é Dona Edna Silveira, residente em Ibaté. E ela gostaria de ouvir com Rolando Boldrin, em arranjo muito bonito, do saudoso Adoniran Barbosa, Provérbios. Conjunto vocal Os Cariocas. Arranjo do maestro Severino Filho, que é o diretor deste conjunto vocal, do Tom Jobim. Arranjo do Severino Filho, Vou Te Contar. Belíssima gravação. Ainda para ela que reside em Ibaté, Dona Edna Silveira, nossa gentil ouvinte. Conjunto vocal Anjos do Inferno, arranjo Léo Vilar, do Antônio Almeida, composição Helena, Helena. Note bem o pistão nasal de um dos membros do conjunto. Eu vou cantar um samba diferente, vai, meio caipirado. Qualquer semelhança da melodia com algum pagode, principalmente do mestre Martinho da Vila, não é mera coincidência, não. É propósito mesmo. É que esse samba aí é meu e do meu compadre Rubinato, vulgo Adoniran Barbosa. A letra é dele. Chama-se Provérbios. É um punhado de provérbios. Como só existia a letra que estava no baú, logo depois que o compadre Rubinato viajou fora do combinado, falaram pra mim assim: olha, bota a melodia e tasca no seu disco, vai ser um sucesso. Então lá e vai. Provérbios. A bênção, compadre Adoniran Barbosa. Muita verdade se esconde entre o céu e a terra. O cão que ladra não morde, o bom cabrito não berra. Minha terra tem coríntias, bom de canto curió. Não tem nada mais gostoso que o pastel da minha avó. Ah, não tem mesmo. A dona Irã tinha toda razão. Quem fez esse projeto também. Pergunte ao velho Colombo, que também usava franja, se galinha velha é boa ou é melhor sua canja. Muito trabalho ele teve, você sabe como é. Botar um ovo é fácil, difícil é botar ele em pé. Tire o cavalo da chuva, que depois o sol esquenta. Para curar o mal feito, use chá e água benta. Mosca em boca fechada e rato que rói a roupa. Sexta-feira, dia 13, panela velha da sopa. Deus me perdoe. Um gato que é escaldado, de água fria tem medo. Ensina pulo do gato, nem mais tarde, nem mais cedo. Teimoso como uma mula, é um canguru saltador. Aquilo que não tem cura, só pode ser mal de amor. Agora vou imitar o Jorge Veiga, quer dizer, tentar imitar o Jorge Veiga, quer ver? Não olhe os dentes do bicho, se for um cavalo dado. Falar mal, bater no peito, isso também é pecado. Pão de ló não deve dar, é quem dentes não tiver. Não discuta futebol, nem bate em sua mulher. Ei, Jorge Veiga, valor e atores do Brasil. O macaco no seu galho é preguiço o dia inteiro. Pará, que é esperto, não cruza o galinheiro. Periquito leva fama, papagaio come milho. O lobo não pega a locha, que o trem só anda no trilho. A galinha do vizinho, pois isso afinal de contas, bota ovo amarelinho, minhas quebradas são pontas. Eita, não falei que eu cantava esse samba em homenagem à dona Irã Barbosa? Eu tô falando, é. Mas isso não pode ficar esquecido, tem que ficar registrado. Impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda ocasião a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de voltar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Agora eu já sei da onda que chega no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Agora eu já sei. Thank you. o resto da noite a chamar. Helena, Helena, vem me anos consecutivamente você ouve e participa pela Rádio USP de São Carlos, agora com a Rádio USP de São Paulo e Rádio USP de Ribeirão Preto, da pedida sonora Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mande uma cartinha para nós, gente ouvinte, e participe desta pedida solicitando músicas. O nosso endereço é Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. E o nosso e-mail, para que você também solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. O nosso site para que você nos ouça por este mundão afora, www.usp.br/Rádio USP. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside aqui em São Carlos e é o nosso gentil ouvinte, o Dr. Otávio Mendonça, advogado. Ele que conhece tudo em leis. Ele que é uma pessoa muito querida, uma pessoa de destaque em nossos meios intelectuais e sociais. O Dr. Otávio Mendonça está conosco e quer ouvir, em belíssimo arranjo do maestro canhoto, Silvio Caldas, com o regional do canhoto, do Custódio Mesquita, O Peão. Sertanejos e casaca em arranjo Rubem Pérez, do Ari e Lamartine Babo, Rancho Fundo. Tudo isto para o advogado Dr. Otávio Mendonça, que reside aqui em São Carlos, e ainda ele quer ouvir do Pedro Salgado com a banda RG, regência do Enrico Simonetti, aquele mesmo que era italiano e que só usava meias vermelhas e que morreu lá na Itália, ele regendo a banda RG, Simonetti, portanto, conosco em Dois Corações. Tempo alegre de menino, cheio de sonho e ilusão, acreditava na vida, ria, jogava pião. E tu foste no meu destino um brinquedo multicor, a minha ilusão perdida, um lindo sonho de amor. O peão corre assim na calçada, a rodar, a rodar, a rodar. E eu invejo a feliz garotada, a saltar, a cantar, a brincar. O destino puxou a fieira deste pobre romance de amor. Hoje eu vivo tristonho a chorar, e tu segues na vida a rodar, a rodar. O destino puxou a fieira deste pobre romance de amor. Hoje eu vivo tristonho a chorar, e tu segues na vida a rodar, a rodar. Thank you. Coreto a música e a saudade com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Julinho, o nosso intervalo e na volta, a dama do encantado Aracy de Almeida, o cantor das multidões Orlando Silva e a paulistana saudosa Isaurinha Garcia.